Uma adolescente, essa moça que você viu de 14 anos de idade, cruelmente assassinada em Conselheiro Lafayette, na região do estado. Gravataí e Alvorada são as cidades mais inseguras da região metropolitana da capital gaúcha. E a polícia investiga uma série de execuções em Alvorada, na região metropolitana. Mais de 30 bandidos usaram armamento pesado para roubar uma empresa de transporte de valores hoje de madrugada no Triângulo Mineiro. Brasil, século 21, depois de Cristo, as armas não é de lança, é Jericó pros inimigos, que vem sorrateiro, rindo. Que nem hiena, vai tolar a carroça, não sabe o mato que lenha. Favela tem em cada metro quadrado um coração ferido, atacado pelo Estado. Que quando não vem matar, de coach ponto 40, deixa pra morrer a míngua sem trampo, sem ter uma renda. Sem saúde, educação, sem segurança pública, o crime vai abraçar e criar mais um recurso. Se não morrer precocemente, daqui uns anos vai ter uma capivara extensa e sua cara na TV. Procurado vivo ou morto pela desobediência, agora domina o crime, o Estado não quer concorrência. Só que tudo que tem ainda é pouco, quero mais. Um homem só se conhece quando já não tem mais paz. Rodeado de rivais, não sabe mais quem é amigo. Intimidade demais, na prática gera perigo. Agora cê tá ligado que no mundo tá sozinho. Nem sangue faz parente, quanto mais seus irmãozinhos. As ruas sempre assim, fria e calculista. Parece a Alemanha, só alemão e polícia. Aqui, se nascer pobre, já nasce sendo a caça. Se nascer pobre preto, já nasce sendo ameaça. Como controlar o ódio sabendo que aqui é assim? Como confiar na lei se a lei é contra mim? Labirinto sem saída, pra onde cê correr? Vai ter 30 moedas e um Judas pra se corromper. Terra do pão de queijo, seu esforço nada vale. Pra morrer sujo de lama com rejeito de barragem. Tá difícil caminhar, se inspirar em bom exemplo. Quem é louco, quem é louco, quem é bobo, vai ver. Mundo do cão, meninão, tá de pé. Cochila, se não cachimbo cai, vai ser só mais um nas vilas. Que Moscou foi pro saco, já era empacotado. Ô terrinha maldita, máquina que faz fina. Faço da palavra arma que nem colete segura. Pra tirar só na cabeça e alojar sem ter fratura. DL aqui de Minas, Arcádia True. Fechado com os aliados de Alvorada no Sul. Toque, toque, quem que é? Taurus 3 polegada, recheio 6 ponta oca. Quentinha vira no brasa, vai vir de madrugada. Puxar seu pé na cama, mais feio que o chupa-cabra te deixa comendo grana. Toque, toque, quem que é? Taurus 3 polegada, recheio 6 ponta oca. Quentinha vira no brasa, vai vir de madrugada. Puxar seu pé na cama, mais feio que o chupa-cabra te deixa comendo grana. É isso mesmo, né, DL? A selva é de concreto e aço. Alvorada muda nada, segue vários retalhaços. Segue o pobre no esculacho pra agradar essa burguesia. Segue sempre a mesma merda, montados na hipocrisia. Chega dessa masmorra de ficar abrindo caminho. Eles ficam com as pétulas e nós sempre o espinho. Plantação fria e macabra, onde o pobre planta e colhe. Só o que existe de mais podre e a miséria nos engole. Não, não vem com essa não, que nós se envolve. Os mais brabo da quebrada e no gatilho nós resolve. De PT ponto 40 com as matracas tudo em punho. Propaga a igualdade, eu fizemos, tu engole chumbo, meu irmão. Ser robozinho do sistema que atinge a maioria das favelas sofrendo. No madeirite não tava no meu roteiro, não vim pra ser marinheiro. Não baixo minha cabeça pra essa bosta do governo, que só quer fama, lagosta na porcelana. Fudendo a vida do povo sem cuspe, ainda diz que ama. Pra quê? Pra ter cadeira garantida na assembleia. Conquistada nos palanques, só no grito nas favelas. Mas tudo retorne de prêmio, crime só cresce. RS, morte massa e do pódio nós nunca desce. Invadem teu barraco, quebrando tudo igual Hulk. Pra arrancar tua cabeça e postar lá no Facebook. Sem piedade, não respeitam tua família. Consequência das canetas que os puto miri atira. Na direção da perifa pra entupir o morro de coca. Nas comportas do teu iate com um boizinho na pilota. Ha, só iludido, de laranja ali plantado. Nem sabe do pé da fita, pela saco vai de balo. Pra eles nada interessa, pra eles muda nada. Só o que importa é ver os moleque aos 15 dentro da bala. Não quero bem mais, não quero meus mano alvejado. Na maca da ambulância com o peito tudo furado. Pelos demônios de farda babando e ódio escorrendo. As artérias tudo entupida de pó e o sangue fervendo. Vamos pra cima com os pentes de 30 cheio. Direto de Arcádia as mina pro RS sem arrego. Mantendo sempre o respeito no bang pra estraçalhar. Facção rapper DL é rajada nos Mike. Toque, toque, quem que é? Taurus 3 polegada, recheio 6 ponta oca. Quentinha virando brasa, vai vir de madrugada. Puxar seu pé na cama, mais feio que o chupa-cabra te deixa comendo grana. Toque, toque, quem que é? Taurus 3 polegada, recheio 6 ponta oca. Quentinha virando brasa, vai vir de madrugada. Puxar seu pé na cama, mais feio que o chupa-cabra te deixa comendo grana.